Não, dois, nem sabe ver. 35414, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajustando 0 no meia, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Vicente da pista praticável, vai com o número 2 prosseguir, 5414. O Papa Tango até o Lima Tango, autorizado a decolar a pista 17 com proa norte, o vento 210 graus, 07 nós, sem interferir com o eixo da 10. O Webjet vai ingressar agora no gate 02 após o parqueamento do Webjet, autorizado novamente para o chefe. Positivo, nosso mecânico observou aí. 9.35. 9.35, tá ali matando. Ele salvador, apontando, tá ali matando. Tel de Matango, prossiga. Alô de Salvador, está acontecendo a Sotral Capacari. Estima mais 7 minutos para pouso. E o Vicente, informe visual com o local de pouso. Matango. Informo que seu rádio está bem picado aí a transmissão. Voo no 982, solo aos 50, libere a esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121.9. Esquerda vai chamar 219, 982. Um pouco. Atalho matando. Número 982, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Alfa, quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, 982. Pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 07 nós, cheque trem. Autorizado pouso, baixar travado, 5414. Papa, papa, Alfa, tango, tango, visual com aeronave 1ATR na final, pista 28. Afirmativo. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 28. Papá, papá, Alfa, tango, tango. Sempre Alfa, tango, tango. Salvador é o Gol 1397. Gol 1397, evolução em curso Sierra, ajuste 10 no meia. Qual nível solicita para Ilhéus? É o 240. E qual a subida para lá? Devido à operação com a cabeceira 28, com a cabeceira 28, o centro está pedindo todos que saiam na gole e Val, e depois eles fazem a transição. Ok, preparando a gole e Val, obrigado. Abraço, Guedes. Cláudio, um abraço. Controle, máquina Cruzeiro está passando o farol da base. Ok, chame agora 12345 para coordenar em Vera Cruz. Cruzeiro está 12345, obrigado. Salvador, papapá, Alfa, tango, tango, alinhado na 28, pronto para decolar. Sete, papá, papá, Alfa, tango, tango, aguarde para a decolagem. Aguardando, tango, tango. Papá, papá, Alfa, tango, tango, autorizado a decolar, pista 28, vento 230 graus, 06, 12 de nós. Sim, tango, tango. Ponto, espera pronto, tá? 3454. Sente o TAN 3454, só tem um ponto de espera. Afirmativo. Volo 397 para Ilhéus, autorizado nível 240, DCT, decola da pista 28, curva esquerda na saída Gole, Eval. Controle 119, decimal 35, torre 118, meia, aciona 5442, Golno 397. Autorizado Ilhéus, 240 de nível, decolando da 28 com curva esquerda. Subida é a Gole Eval, o transponder 5442, na saída o controle 1935 e a torre 186. Correto, chamo para posicionamento, Golno 397. 7. Avianca Brasil 6319 para neste tanque CPOB 107, 4 horas e 20, alternando o Galeão. O Janer 63, o Avianca 6319, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da 28, chame a torre 198, decimal 6, ajuste no 0 no 6, um bom dia. Ok, Índia Alfa 186 no ponto de espera, bom dia. 1982, ingresso Pat 1, gate 04. 04, obrigado. 5494, observando o tráfego da Gol à frente, prossegue via Juliette, remota 194. Juliette, remota 14, 5494. Controle Salvador, bom dia, Baba Papa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, contato radar suba 080, confirme a proa ideal para a localidade. Botan 3454, autorizado a alinhar e manter pista 28. E mantém 28, 3454. Restrição? Sobe sem restrições, direto destino. Gente, tamo, tamo. Espaço 54 para separação de tráfego, mantém a posição alinhado na pista 28. O 3454 vai alinhar, aguardar. Tem condições de aceitar vetores ou restrições de nível para não penalizar a decolagem. Sente, aguarde. Frequência livre. Então recopiou 3454. Firme, estamos em coordenação com o controle, aguarde mais um minuto. E a torre voltada? Sossega. É, em coordenação com o controle, ele pede mais um minuto a previsão de decolagem. A nossa decolagem seria com curva direita? Afirmo. Se autorizado, a gente curva à esquerda no conflito com o tráfego. Está afastado aqui em quase 8 milhas o tráfego decolado. Tá 3454, agora sim autorizado, decolagem, pista 28, vento 220 graus, 07 nós, com curva pela direita, mantendo o perfil. Iniciando. Avianca Brasil 6319, aproximando os pontos, espera, pronto. O Avianca Brasil 6311, mantenha-se alinhado na pista 28. Autorizado a alinhar e manter, correção. Positivo, alinhado e manter, 6311. Tá 3454, decolado às 57, controle 119 decimal 35. 1935, tá 3454, bom dia. Confirme. Vim para o controle. Alta 3454. 3454, ainda sem contato radar na proa de Aron. Sobe ao 330. Ok, voando Aron ao nível 330, estacionado 5424. Correção 5423. Ciente, é que nós estamos operando com radar de rota, agora contato radar. Ok. Brasil 6311, autorizado decolar pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Ok, Avianca iniciando 6311. Alfa Tango Tango, quando possível, estimar de pouso. Estima multi-apel aos 1400. Copiado. Confirma intenções? Não, só foi efetuar um desviozinho aqui. Chame agora o controle em 119.35. Sim. É. Bom dia, o avião caminha 319. Ok, para 320.6319. Controle, o Avianca Brasil 6311, na proa 230, até 220 no máximo, para evitar formações. Sente. senhor, bom dia, ó, tá... 3602? É o 3602, Porto Seguro, nível 300, já autorizado, pronto, cópia? Pronto, cópia, prossiga, por gentileza. É o 3602, autorizado, Porto Seguro, nível 300, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva à esquerda, subida Gole, Eval. Frequência do controle 119.35, transponder 5447. À esquerda, subida Gole, transmissão Eval, controle de saída 1935, transponder 5447, 3602. Então, 3602, correto, portão 05, chame pronto para o push e acionamento. Tamara aí, obrigado. Tá na proa de Val, o Avianca 63 ou nono. Frente. Ah, autoriza a BDEV da presente, o Avianca 63 ou nono. Chame Recife, coordene 1288. Ok, 1288. Bom dia, Webjet 6726. Webjet 6726, Recife 330, portão 02, aguarde cópia. Aguardando cópia, 6726. November Echo, prossiga para o sol. Direcionar, reporte pronto para o táxi, Oscar November Echo. Objeto 6726, pronto, cópia. Copia, 6726. Objeto 6726, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, transponder 5451, Webjet 6726. Agora Recife 12545, alterna 12685. 1245, 1285, papapapa, alvo, todos os anos. Objeto 672000. Chamará para estacionamento 672000. Salvador, muito boa tarde, é o 35490. Trip 5490, boa tarde, Petrolina 180, aguarde cópia, remoto 14. Outro trip 2000 pés, chegada a cara, ajuste meio 16. 2000 pés, chegada a cara, ajuste meio 16. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível 180, decola da pista 28 com curva à direita, subida Momo, alvo, após direto, frequência do controle 119.35, transponder 5453, trip 5490. 180 conforme, decolando 180 Petrolina, decolando 28 com direita Momo, alvo, após DCT, controle 119.35, 5433, 5453, retransponder trip 5490. Correto, trip 5490, remoto no 4, reposto pronto para o push e acionamento. Portará o trip 5490. Venha, controle. Prossiga. Pode fazer um check em 1895. 1895. Então, 3895 para cheque de frequência, 1234-4321. Clareza 5, como recebe? Sente, grato, retorna à frequência do controle. November Eco, confirme, pronto para o táxi. Mano 04 a bordo. Pesado, iniciar o táxi até a Papá, reposto para o cruzamento. Paulo gol no 397, para o pushback no 3. 397, portão 03, autorizado, reporte táxi. No 397. Solo Salvador, muito bom. Tá, bom dia, gol 93. Gol no 983, Guarulhos, 360, pronto, cópia. 360, Guarulhos, pronto, cópia. Gol no 983, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva à esquerda, subida gole, Eval. Frequência do controle, 119.35, transponder 5446. Autorizado, então, Guarulhos, 360, pelo 50, 28, curva à esquerda, gole, Eval. 1935, 5446. Gol no 983, correto, portão 04, reporte pronto para pushback e acionamento. Chama lá. Autorizado, Oscar 9 Andereco, cruzamento da 1735, após Quebec, Mike Lima, reporte para ingresso no pátio principal. Tá 3896 cruzando 70, de forma que solicita o RNAV da 28. Sente, autorizado 363, desça para 2500. Autorizado 363, 2500, 3896. Taxi Gol 1397, está com 94, 2h20, Salvador. 1397, autorizado táxi, à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Golf, quando lá, torre 118, decimal 612, bom voo. De Alfa, Golf, 286, bom dia. Autorizado o ingresso no pátio principal após Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. Um gole de Nerco. Gole Eval após em coordenação com o controle. Ah, tá bom, obrigado.